Michel, Viola, Ebola, Viola, Zunga, Viola, Vem dançar, Viola, Batuca, Viola, Carimbó, Viola, Boi Bumbá, Viola, Forrosá, Viola. Tá no sangue, tá na cor, carnaval é todo dia, guitarrada nessa festa, é a nossa alegria. Tá no sangue, tá na cor, carnaval é todo dia, guitarrada nessa festa, é a nossa alegria. Pra mexer, Viola, rebolar, Viola, swingar, Viola, vem dançar, Viola, pra sambar, Viola, acoxé, Viola, vaneira, Viola, africar, Viola. Tá no sangue, tá na cor, carnaval é todo dia, guitarrada nessa festa, é a nossa alegria. Tá no sangue, tá na cor, carnaval é todo dia, guitarrada nessa festa, é a nossa alegria. Banda Paracadente. Pra mexer, Viola, rebolar, Viola, swingar, Viola, vem dançar, Viola, batucar, Viola, carimbó, Viola, boi bumbá, Viola, forrosar, Viola. Tá no sangue, tá na cor, carnaval é todo dia, guitarrada nessa festa,